responsável da secção de Hockey Patins da Académica, foi só por um bocadinho. Conseguiram o terceiro lugar no campeonato, são finalistas vencidos na taça, uma época em cheio, embora o treinador Carlos Fernandes diga que não. E diz muito bem, porque de facto, quando se tem a fasquia já é alta, que era o nosso caso, dado que o ano passado, em relação à Taça de Portugal, estamos na mesma, mas relativamente ao Campeonato Nacional, estaremos a contar de estar até o último jogo a lutar pelo segundo lugar. Ou pelo menos conseguirmos, ainda que não em igualdade pontual como o ano passado, mas ficarmos em segundo lugar. Não serve de desculpa agora tudo o que possamos dizer no final da época, mas fica sempre com aquele sabor amargo, aquela ideia de que não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para dar condições a esta equipa que tem um nível reconhecidamente mundial. É uma equipa que fez a sua incursão na Liga Europa o ano passado, é uma equipa que foi a única equipa que conseguiu ganhar ao Manleu, que ficou em segundo lugar, por incrível que pareça, não perdendo o último jogo, perdeu a penaltis. Portanto, nós conseguimos ganhar em Portugal, no Luso, a equipa que foi a vice-campeã europeia, sendo nós triantes, sendo elas já um clube extremamente habituado a essa alta roda. No entanto, fica aquele sempre sabor amargo, não temos conseguido dar horas de treino, treino nas melhores condições, quer em horários, quer em quantidade, quer em qualidade, pronto, fruto das dificuldades que se vivem neste momento em Coimbra, de facto não temos pavilhões com condições para a prática do hockey patins. Mas estamos cá, somos uma equipa que de facto honra nitidamente o hockey patins, principalmente o hockey patins feminino nacional. Vamos tentar continuar com este trabalho e certamente faremos para que a equipa tenha condições para voltar a disputar no ano que vem o segundo lugar e estar novamente presente na final e quem sabe ganhá-la desta vez.